milenar. Um cantinho, uma caminha quente, com beijinho, um abracilete pra tomar. Pra tomar, pisa forte no leão e na serpente, diz aquele livro grosso e milenar. Quanta gente sonha encontrar um lugar de um sol e falha. Sonho em encontrar um lugar.